Tem retomada, ancestralidade em nós. Guarani, Kaiowá, Maitapua, Piacá, Uma Aruara, Arapiuns, a lutar! Temos direito originário, filosofia do bem viver. As curas da terra, do clima, da guerra, dependendo do amor entre nós e você. Terra mãe, terra mãe, serpenteia no tempo, o rio das ideias, sabedoria dos nossos avós. Se agita, deságua no antropoceno, trazendo um alerta para todos nós. Filhos da terra mãe, filhos da terra mãe. Território, pensamento decolonial. Sempre estivemos aqui, nosso marco é ancestral. Somos fogo, terra, água e ar em movimento. Ativismo que se opõe ao sofrimento. Reconexão a Mipaguana. Festa dos filhos da ilha Tupinambá. Temporal, demarcação. Façamos da pátria Brasil a terra sem mares, Guaxupia. Marco temporal, demarcação. Já é tempo de retomada da revolução. Maraca, do bem viver, as curas da terra, do clima, da guerra, dependendo do amor entre nós e você. Terra mãe, terra mãe, serpenteia no tempo, o rio das ideias, sabedoria dos nossos avós. Se agita, deságua no antropoceno, trazendo um alerta para todos nós. Filhos da terra mãe, filhos da terra mãe. Território, pensamento decolonial. Sempre estivemos aqui, nosso marco é ancestral. Somos fogo, terra, água e ar em movimento. Ativismo que se opõe ao sofrimento. Reconexão a Mipaguana. Festa dos filhos da ilha Tupinambá. Temporal, demarcação. Façamos da pátria Brasil a terra sem mares, Guaxupia. Marco temporal, demarcação. Já é tempo de retomada da revolução. Maraca. Sem retomada, ancestralidade em nós. Guarani, Kaiowá.